lado de Saul, Israel esperou 3.000 homens, a esperança brotou. Mas os filisteus, como areia no mar, veio a angústia, o povo a se ocultar. E em Gilgal a espera se fez dor. Samuel não vinha, clamava o clamor. Saul em desespero ofereceu ao Senhor, mas a ordem divina se perdeu no temor. Oh Senhor, escuta nossa voz. Estamos em paz, corações unidos em fé, somos mais. Os filisteus se acampam em Micmas, e a espada ausente, o povo em paz. Mas com Jonatas, coragem a brilhar, um homem segundo teu coração vai lutar. Em meio à sombra a luz vai brilhar. Teu plano eterno ninguém pode parar. A vitória vem com fé a dançar. Os valentes se erguem prontos a lutar. Sou